Vamos com 7 nós. A linha Intercola Azul 4463. Kilo Índia, está sob detonação, curve à esquerda, foi da proa 020, descendo para 2000, está limitado pelo localizador. 020 até 2000, limitado pelo localizador. Alfa Tango Tango, detonação, esquerda, proa 020, tem como limite o localizador. 020, limitado pelo local. Vai atingir uma T050. Oceano 314, direita, proa 80 para o localizador, chama estabilizado. Proa 80, localizador, chamará estabilizado na empresa normal. Mike Bravo Uniforme, vou ir na proa 80. Proa 80, Mike Bravo Uniforme. O SEAC do Índia mantém 220 nós. Suficiente. Seu hotel Yankee interceptou o localizador? Afirmo, senhor. Libera o passageiro da torre? Positivo, checa o trem torre 198 da época. Obrigado, tá checado. Nova uniforme, reduza para aproximação. Reduzindo aí, uniforme. Correio de Salvador, muito boa tarde. O Serra Hotel Yankee na sua escuta. Boa tarde, Serra Hotel Yankee. Continua a aproximação, guarde a pista livre. Eu vou aguardando. Oceano 314, passa 3.100 para 2.500. Aí 314. Serra Kilo Índia, esquerda até a proa 330. Esquerda 330, Serra Kilo Índia. Positivo, 170 nós agora. Reduzindo para 170 nós. Serra e Uniforme Novamba, proa 360, velocidade 170. 360, velocidade 170, 90. Mike Bravo de Fome, rotatória autorizada, torre 1186. 186. Quando o vídeo do hotel propõe mudança de plano? Proposto e aceito, 1805, mantém a proa e desça para 1500 pés, reduza para 150 nós. Mantendo a proa e desça para 150 nós. Já que lente à direita, proa 070 vai cruzar o localizador. Direita 070 vai cruzar o localizador, certo? O senhor no 314 estabilizou? Ainda não, senhor, no localizador até. 4463? 4463, deixa o controle, contato para radar. Primitivo, podemos voar da Elda, presidente? Aí, presidente, na descida? 4463, está autorizado da Elda. Da Elda, obrigado. 314, mantém 2.500. Oceano 314, livre LS, desça glide, torre 1186, cheque o trem. 286, livre LS, 6314. Serra Kilo Índia, direita, proa 120 para o localizador, chama estabilizado. 120 para o localizador, chamará estabilizado, Serra Kilo Índia. Serra e Uniforme Novembro, vai cruzar o localizador. Novembro. Solicita para Vistale Hotel, a proa da rotatória. Positivo, proa da rotatória, torre 1186, altitude 1500, Vitor Charlie Hotel. Certo. Oceano 314, em aproximação para pouso, torre 1186. Mike Quebec, fly heading 030, more 2 minutes. 030 for 2 minutes, Vitor Michael. Para o uniforme, segue agora para 17, agilizando e aguarde para autorização para pouso. A prosseguindo no 7, trem embaixo checado, a Mike Brown está. 2-0, Serra Uniforme Novomba, direita 060, está cruzando o localizador, próximo retorno será para interceptar. Ok, direita 060, Novembro. Se der avisada, preferir para a zona 17. Paciente, a princípio está sendo orientado para a pista next. Alfa Tango Tango, direita pro 050. Direita 050. Aguardar, vai atrás. Mike Bravo Uniforme, livre pouso na 17, vento 180 graus com meia dúzia de nós, altímetro no 0 no 6. Obrigado, pouso 17, Mike Bravo Uniforme. voltar na rotatória, Vitor Charlie Hotel. Vitor Charlie Hotel, 300 pela esquerda, repartir ingressando final no 7. Vitor Charlie Hotel. Certo, Linda, livre ali, essa guarda de Trancherã. 08, Serra Hotel Yankee, livre à direita, só 12, 1 decimal 9. Direito 29, grato, tenha. Salvador, muito boa tarde, Papatango Céu, Hotel Yankee, podemos conseguir o táxi para o pátio 3, senhor? Afirmativo, estacionar frequência livre, boa tarde. Boa tarde, muito obrigado, Deus abençoe. Amém. 090, Quebec. Tango, desça para 2000. Para 2000, está livre de turma, senhor? Ainda não. 2000. No 4, livre pouso no 0, vento no 90 graus com meia dúzia de 9, altímetro no 0 no 6. Livre pouso 1-0, meio 13 no 4, no 0 no 6. Mike Bravo Uniforme, solo 08, informa o pátio. Direita 120, está no 4. Gente, autorizado backtrack, a parte livrando. Torre Salvador, boa tarde, papapapá, Sierra Kilo India. Sierra Kilo India, reparte externo. Reportar. E hotel, condições de agilizar para o 17? Primo, está agilizado. Gente, Vitor Tchali, hotel, agilize, reparte na final de 2 milhas. Localizador, chama estabilizado. Camará estabilizado, já chama para 2000. Bravo, de forma frequência livre, estacionar. Do 4463, chame Recife, 125 horas. 251 Recife, 4463. Solo Salvador Azul 4065 para o táxi, 113 alterna Ribeirão 445. 165 via Índia no ponto de espera 18000 aqui na H1016 no Rocos. 1016 via Índia reporta no ponto de espera, 4065 já. Faz rotatória, queda. Torre é o papapapá, Serra Kilo Índia, haveria possibilidade de pousar na 17? Gente, temos uma aeronave já na final de 12 milhas e meia para a 17, visual com a mesma. 314, Obrigado. Índia, reduz na medida do possível, aguarde autorização para pouso. Ciente, segue. Hotel livre pouso no 7, vento no 80 graus com 7 nós, altímetro no 0 no 6. É, zero, tá. Oi, boa tarde, o Papa Romeu Serra de Forma 90, estabilizado em ILS. Se possível, pouso na 17. Gente, reporte externo. Portaria. At level 160 on heading 220 to avoid weather. Vitor, Mike, Quebec, contact tower, frequency 1186 for landing instructions. Over. Blue, call tower, frequency 1180, over, rotatória, Vitor, Mike, good bye, Vitor, Mike, Quebec. Pode de good, vocês também. Salvador Azul 4065, pronto, ponto espera. A gente mantém o ponto espera. Manterá 4065. Será que Lândia livre pouso no 0, vento no 90 graus com 7 nós, altímetro no 0 no 6. Ciente, será que Lândia livre pouso no 0? Já até o solo 12 em forma opátio. Sobre a rotatória. Vitor, já até o solo 12 em forma opátio. Pátio da Baté, pátio 5. Frente livre táxi, pátio 5. Vitor, Mike Quebec, chamou a torre. Certo. Gente, 360 pela esquerda no setor, aguarde para seguir para o 17. 360 by left side, report. Sente, do momento é o número 2 para 17, Mike Quebec. Roger, Quebec, número 2. Serrano Farm, November, entendo regras visuais agora. O Zuno 3, segue para o 17, reparte na base. Botarei na base, o November. Bate 065, ali mantém no 0. Bate 065, alinha e mantém no 0. Torre, boa tarde, do papapá, o papel do Torre. Boa tarde, Alfa Tango, tá no reporte externo. Passará passando externo. Torre, boa tarde, Papa Tango, Romeu Golfe Vitor, rapaz da Baité, tá com 5 a bordo, 4 de autonomia, alternando Salvador, tá pronto pro táxi. Gente, 5 a bordo, altímetro no 0 no meio, aguarde para o táxi. Aguardando, tá no jogo com o Vitor, está na tela da companhia. A base pela direita da 17, baixar travado, Serra Uniforme Novembro. Sente a guarda de autorização para pouso. Lembra? Certo, o Índia, Sol 14, Sol 121, decimal 9. Sol 121, decimal 9. Serra Uniforme Novembro, pode informar a intenção de pátio? Aéreos para o Serra Uniforme Novembro. Grato. Fica mais cabeça, intercepting final 17, runway 17. Roger, Victor Mike Quebec, you're number 2 for runway 17, report 3 miles out. Number 2, report 3 miles out, Victor Mike Quebec. Sierra Uniforme November, livre pouso 917, vento 190 graus com 612 de nós, altímetro no 0 no 6. Livre pouso 97, Sierra Uniforme November. Sul 4065, livre decolar da 10, vento 190 graus com 612 de nós. Livre decolagem 4065. Temos a aeronave pousando, que segue para o pátio, guarde para o táxi. Não, você está guardando o Romeu Golfe Vitor. Portugal, 021. Are you flying to Bonfi? Yes, sir, we are now clear of weather, now direct Bonfi, Portugal, 021. Roger, above arrival, runway 10. Both arrival, runway 10, Portugal, 021. Oscar Lima Eco, controle. O Oscar Lima Eco de Souto Soares para Salvador, nivelado no 075. Aqui está a informação Lima, ingressando na sua terminal e possível iniciar descida e pronto para isso. Está autorizado. O transponder 2222, qual é a procedência? Transponder 2222, procedente de Sierra November, Sierra Tango. Sierra November, Sierra Tango 7. Tração visual, pista 17, ajuste 1016 para o Oscar Lima. 1016, o Oscar Lima. Negativo. Sim, autorizado para barreiras, nível 220, decola da pista 17. Primeira curva à esquerda, saída mão após mão direto. Controle aterrando 20.8, transponder 55 no 4. Frente, livre à esquerda na Quebec, retorna, livre à esquerda na Lima, retorna via Mike e vai aguardar para o cruzamento. Pegar em frente, livre na Lima e aguarda para o cruzamento. Logo dito, livre taxa, chama para o ingresso. Azul 4065, controle 120 decimal 8, decolou 16, bom voo. Controle 208, boa tarde, 4065. Papa Tango, tá, passou externo, tem embaixo travado. Sente, aguarde autorização para pouso, Alfa Tango Tango. Guarda. Feliz acionamento, quando pronto para o táxi, chame a torre na frequência 18, que é legal no 0 no meio. Bom voo. Obrigado, Alfa Tango. Jack Índia, agora à direita, direcionando na Mike, após na Quebec, aguarde para cruzar a pista. Entendi, na Quebec, aguarda para cruzar a pista, certo? I will land in on runway 17, Victor Michael. Roger, clear to land. Clear to land, Quebec. Linha confirmando, na Quebec, mantenha a posição e chame a torre novamente na frequência 18.6 para cruzar a pista. Delta Mike Quebec on the ground at 1-8, clear for backtrack, report leaving for apron number 4. Vitor, faz início do backtrack da aeronave que pousou, ingressa na 17, a partir dele pronto. Landing until 2000, Air Portugal 021. Clear the chance at 2000, Peter Portugal 021. Controle Salvador, boa tarde, boa noite, 07, informação, Mike. 807 Salvador, desça para 8000, ajuste no 016, chegada é bom. Ok, 8.016, a gente tá voando pro 230, aqui de informação acima de Lagoinhas aqui. Positivo, capitão. Liga. Para acionamento da galera está. Autoridade, chama pro táxi. Tamarei, Papa Tava, Papa Vila. O índio avistado livrando, frequência livre estacionar. Ferro uniforme novembro, autorizado o cruzamento, reporte livrando. Autorizado, reporte livrando. Alfa Tango Tango, solo 19, livre direita, solo 121, decimal 9. Esse é o controle Salvador, acione identificação, a chegada AMAN, descer para 6000, ajustado no 016. Chegada AMAN, 6000, no 016, Sierra na Manda Vida. Sente manter a posição alinhado. Obrigado, manter a posição, resolvido. Informa VM, segue para o Pátio 5, frequência livre, estacionar. Problema, obrigado. Estou livre de decolar da 17, vento 210 graus com 5 nós. Go 021, clear to the ILS approach. Clear ILS approach, Portugal 021. Eu confio a decolada aos 21 no controle 120 decimal 8, bom voo. Controle 208, boa tarde. Controle, boa tarde, Papatango Romeu, Golf Vitor, decola da árvore, mas te escuta. Olá, Golf Vitor, controle Salvador, está em contato radar, prossiga como autorizado. Thiago 100, Romeu Golf Vitor. Controle Salvador, o gol 1396, acesse da informação, Mike. Gol 396, via Mare, desça para 2000, ajuste no 016. Via Mare, 2000, no 096. Zone, o Romeu Golfe Vitor estaria livre da restrição? Qual a razão de subida que está entregada? 1510. Ok, com 1500 subo para o nível 100. Com 1500 sobe o 70, Romeu Golfe Vitor. Controle Golfe 807, está reaprovando o Bonf. Ok, Bonf 7000 autorizado. 7000, 1807. Salvador, muito boa tarde, Altan 3217, transfere ciente da Lima. 3217, desça para 9000, com 1096 na chegada Bonf. 1096 na Bonf, descendo para 9000, o TAN 3217. Azul 4065, chame Recife 125, ano. O Recife 125, no Azul 4065, boa tarde. Qual a rádio ideal? Guarde, meu Deus do céu. A rádio ideal, o seria 241. Ciente, rádio 241. A princípio ainda na subida. Passo 45, subindo para o céu. Ah, ciente, nós vamos até a saída, como é que eu vou. Portugal 021, did you intercept the localized course? Excellent, we are 4 established on ILS in Portugal 021. We are check landing gear tower frequency 1186. Tower 186, Portugal 021, obrigado. Batendo satélite, está feito do ativo, autorização para Sorocaba. Salvador Tower, portanto, Portugal 021, 4 established on ILS approach, runway 10. Roger, check your landing gear, clear to land runway 10, wind 1900 degrees with 6 knots, QNH 1016. Clear to land runway 10, QNH 1016 at Portugal 021. Prisão 92, cancela a instrução anterior, voe Duna, desça para 2000. Duna 2000, Prisão 92. Nova Boa Vista, sem restrições até 4 mil. Sem restrições até 4 mil, se a Nova Boa Vista. Solo Salvador, boa tarde. É o TAM 3155. Tá no gate número 8. Possui nossa autorização para o adulto? Afirmativo, mantendo escuta lá da cópia, por favor. Mantendo escuta para aguardar. 100. 7. Serra Nova Brasil, velocidade 210. 210 reduzido, Serra Nova Brasil. Para o céu até Excel, por gentileza. 7. 3207, desça para 6000. Controle Salvador, TP5491, muito boa tarde. TP5491, Salvador, desça para 7000, a chegada é Amã, ajuste 1096, qual é a velocidade agora? 200, está com 230 agora, aumentando. Não, façamos o seguinte, vamos manter o 230 para evitar, ó. Sim, a gente vai manter o 230 nós, TP5491. patrulha, o meu Golf Victor atingindo uma centena agora, está voando condições visuais, propondo notificação na presente, estimando o pouso 1905, o meu Golf Victor. Proposto aceito 1808, 1905 é estimado para pouso, eu manter visual 1105, confirme. Afirmativo, vou atingir uma centena, propondo 1805 agora. Ok, proposto aceito, 1828, prossiga visual 1105 na escuta. Visual 05, voa direto em Tapetinga, Romeu Golf Victor. Juliet Gate 11, conductor. Clear to taxi via Alpha Juliet to Gate 11, approach 0021, starting up. Alguma novidade para o centro? Vamos ver com o centro, só mais um minutinho, seu plano foi enviado por qual sala é essa, certo? Fala aí, Salvador, para os 30 com o UNEP. Ok, vou verificar. Estamos verificando, na verdade. Só um minutinho. Ok. O certo é, está no aguardo. Controle, Salvador, 354 avião, não? Siga. Estou confirmando, foi autorizado 070, confirme. Confere. Grato. 807, sobre a cidade. 210, mano. Gente, faça a curva à direita, voe pro 230, fica limitado pelo localizador no 807. 230, limite localizador no 807. Salvador, boa tarde, Ocean 6321, informação Mike para Brasília. Doutor 321, Brasília. Alô, só um minutinho para a copa, prepara a bomba. Saída agora, para a bomba Elefa. Pistão no zero, aguardando a bomba Elefa. Atingindo 6 mil pés, senhor. Prossegue na descida, via? Negativo. O senhor aguarda a autorização de descida. Guarda na autorização, tá? 3217. Então, se puder agilizar, já está autorizado. Cruzamento do pátio, após Lima, Mike na Quebec, para cruzar a pista, Senetor 286. Visando Tango Tango, Lima, Mike na Quebec, 286. Voo 396, vetor sequenciamento, faça a curva esquerda para o 020, limitado lock. 020, limitado pelo lock. No 396. Afirmativo. Está livre para seguir a descida até 2010. 2000. O Oscar Lima Eco. Furou de rotatória. Está visual com o campo já. Oscar Lima Eco. Mantém as condições visuais. Chame turno no 86. 1186. Graças. Então 3217. Desça para 3000 pés. Ajuste no 0 no 6. Vetor sequenciamento. Mantenha a proa direita 230.